Game Track Podcast. Está começando mais uma edição do Game Track Podcast. O episódio de hoje é o de número 33. E vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuza e a Fênix estragou o Marvel. Não, vai começar. Você não viu o que eu tenho preparado para mais tarde ainda. O único problema da Fênix é as... Não, a gente só vai discutir depois, né, o palhaço. Eu sou o Jeva Bock, Bionic Arm! Putz! Roubaram a introdução do Wesley. Sério? Pior não, roubou não, eu só achei wow. Pô, o que eu vou dizer? Que é o Wesley Pires e praticamente o Javan patrocinou minha jogatina do Marvel vs Capcom. Beijos! E aí galera, aqui é o Axel, and I got balls of steel. Interna, né? Puta que pariu. Desculpa, gente, não é pra soltar interna, mas é porque é que eu e os Abos, a gente passou o dia discutindo I got balls of steel, então eu tinha que falar isso hoje. Eu até retuitei aqui teu complemento, and I have come of acid, eu tenho porra de ácido. Então galera, o Arthur acabou de me falar que essa gravação não vai ter o campeão regional do Oeste, quarto lugar, baby, atrás de Mike Ross de Londrina, que é o Ayatetus. Beijos, Ayatetus! Fala pra ele que já tá na hora das crianças dormirem. Tá bom. Ok, cara, já é 10h41 e ele ainda tá na minha cena. Olha só, ele vai apanhar de cinta, cara. Mas sabe qual é o assunto do Game Track? Nós quatro, muito bonitos aqui, vamos falar a respeito de Marvel vs Capcom 3. A gente vai falar um pouco sobre o jogo em si, as características, e também um pouco do compositor. E no final de tudo, a gente vai fazer uma lista com as melhores músicas nas nossas opiniões. Ó, só um aviso, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de dar avisos. O fanboy que conseguir me trollar melhor no Twitter vai ganhar um prêmio bacana no próximo podcast, porque com certeza os fanboys vão vir me trollar no Twitter depois. Então vamos lá, vamos para a leitura de e-mails e a gente já volta. Um beijo. Quanto beijo, né? Que gay. Bionic E-mail! Começando mais uma leitura de e-mails, estou aqui com os bonitões Lucas Bronze e Godiris. Olá, minha gente. Olá, a voz do Godiris. Olá. Enfim, né, vamos começar mais uma leitura de mesa aqui falando a respeito do último podcast, o Game Track número 32, que foi especial 32-bits. Antes da gente começar de fato, né, eu gostaria de agradecer que foi bastante comentado, a gente teve 16 comentários nesse podcast e a gente recebeu bastante e-mail, o que eu tinha argumentado no último podcast, que o pessoal não mandava e-mail, a gente recebeu no total de 5 e-mails, né, a gente não vai conseguir ler todos aqui, mas quero agradecer a todos que enviaram e-mails e comentários. Antes dessa leitura, recadinhos rápidos que eu vou passar aqui pra vocês, que primeiro, o pessoal do Phoenix Down e o pessoal do Super Controle, eu sempre falo sobre controle, os caras me xingam muito. Eles são primos. Ainda mais que eu tenho língua presa, né, então. Esse pessoal, eles vieram pedindo pra gente jogar Versus no TF, né? Eu falei, claro que a gente não tem problema pra nós. Só que surgiu um grande problema, que é depois que o TF ficou grátis, os servidores não param vazios. Pra achar servidor de qualidade que seja vazio é ruim, cara. Até eu não sei exatamente se foi o Matheus lá no Super Controle que falou assim, que a gente é as meninas do Melo X, né? Ah, depois, foi o depois, Diego lá. Foi o Diego, isso. É, os caras estão chamando a gente de franga, velho. Temos que rebater essa porra, velho. Depois que eu jogar de Spy contra ele, ele vai falar, vai pensar duas vezes antes falar comigo, né? Não é verdade? O Zabuza é o melhor spy da cidade. Eu e meu primo Gustavo, né? Que puta que pariu ultimamente. A nossa principal dúvida é o seguinte, a gente não tem como fazer um servidor. Se alguém conhecer algum servidor, que seja de vocês aí, ou do Phoenix Down, ou do Super Controle, falem com a gente, por favor, que a gente quer montar esses esqueminhas de jogar um time contra o outro, e até fazer uma liga aí dos podcasters de game, quem sabe. Falando em jogo, a gente tá com uma promoção que é no Twitter, que é o do sorteio de Left 4 Dead 1 e 2, que vai ser realizado no dia 13 de agosto. Vai deixar o link aí embaixo, né? A gente até explicou um pouco mais na última leitura, então só clicar e participar. E uma outra promoção que foi aberta nesse podcast, né? Falei até no final, que é assim: se você comentar nesse podcast, você vai estar automaticamente participando da promoção para ganhar 11 joguinhos indie. daquele Humble Indie Bundle, né? Do número 3. Comente e participe. Além disso, assine a gente no iTunes e no feed, né? Que tá o link aí, aí embaixo no post desse podcast. Entre na no nosso grupo do Steam e siga o Twitter do MeloX. Esses são os recados, né? Vamos para a primeira leitura de e-mail aqui com o Godilis. Manda bala, Godilis. O e-mail aqui do nosso queridíssimo e amigo Fernando Moraes, do Rio. Ele mandou, referente ao Cast 32, ele mandou: olá, meus queridos, tudo bacaninha? Antes que leiam qualquer outra parte, quero confirmar que Zabuza é um mago da edição. Olha lá, Zabuza. Olha aí, Lucas, olha aí, Lucas. Eu falei que o Zabuza era um mago da edição e isso pegou. As pessoas estão já vendo ele com a barba do Gandalf já. Pô, oh, seria uma honra, cara. Os caras me comparar com o Gandalf, cara, é uma honra enorme. Puta pariu. Continua aqui falando que se ele não tivesse um envolvimento com o Madruga, cantaria ele loucamente. Olha lá. Ele já me canta no China e fica lá: oi, seu gato, oi, tudo bem? Começando o e-mail, ele falou que ele gosta muito daquela música da Balambi Garden, porque o Final Fantasy VIII é o melhor Final Fantasy na opinião dele. Ele fica ouvindo tranquilamente ela. Ele começou a jogar o Metal Gear e desde então, junto com o Final Fantasy VIII, todos os jogos que ele jogou depois, na sequência, ele começou a comparar. Ele falou: não, isso aqui não é tão bom porque não sei o quê, porque não parece Final Fantasy VIII, isso aqui não... Mas tudo bem, né? Cada um. Eu conheço alguém nesse site que é putinha de Final Fantasy VIII também. Que é o Javan? É, não sei, pode ser. Cara, eu nem ligo pra Final Fantasy, nem faço questão de jogar. High five, Zabuza, high five. Bom, ele falou que o primeiro jogo da série Metal Gear que ele jogou foi o do Solid, que é o de PS1, né? E ele ficou irritadíssimo quando o Azaghal, do Nerdcast, e a galera do Matando Robôs Gigantes, que eles criticaram o jogo, falaram mal, sem sentido nenhum. Mas é que nem a gente tava até comentando antes da leitura aqui, né? Que o pessoal mais velho, assim, que teve contato mais com videogames anteriores ao PlayStation 1, eles não dão tanta bola pra esses joguinhos, entre aspas, japoneses, porque no contato foi menor, né? A história, o enredo, acho muito bizarro. É, eu acho muito ruim também, não gostou, pega eu. Não, mas assim, é questão de gosto, né, cara? Bom, ele falou que só comprou console de segunda mão na época. Ou seja, comprei do meu amiguinho, comprei os Piratation, né? Mais um que sofre da maldição. E eu fui um mais amaldiçoado no começo, né, cara? Relaxa, todo mundo aqui já foi amaldiçoado. Tem gente que continua, né? Pois é. Eu não sei porquê, o Godilis ficou ofendido. Osasco. Na sua cara. Assim, cara? Manda bala aí. Ó, essas coisas, piadas regionais aí, pode parar, tá? Vai rolar processo, viu, Lu? Esquece não, viu? Bom, aí ele deu um... Um backstab, né? Bom, ele deu um backstab aqui nos abos. Olha só, melhor definição, né, cara? Nada de excuse, mas nada de headshot, é backstab agora, hein? Exatamente. High five aí, ó. Ele falou que pra melhorar os gráficos do Nintendo 64, era o Expansion Pack. E não o Rumble, que nem você tinha falado. O Rumble era pra tremer o controle, né? Que depois foi utilizado em outros joysticks da vida aí, né, cara? Eu falei sem querer. Bom, aí ele colocou mais algumas informações, blá blá blá, e finalizando ele mandou beijundas pra todo mundo. Obrigado por serem um dos melhores podcasts e por conversar comigo. Sou um cara meio sentimental. É, percebe-se. Forever Alone aí, hein? Conversar comigo é tenso. Bom, só pra convencer de vez, ele falou que o Zabuza é lindo e é um mago da edição. Olha, muito obrigado. Vamos lá pro nosso próximo e-mail. E o próximo e-mail é do Nicolas Valentim, e ele diz o seguinte: Meu primeiro comentário aqui, sou ouvinte noob e novo, não lembro qual podcast eu comecei ouvindo, mas não que isso importe muito. Coloca pra tocar Primal Eyes do Parasitive de fundo aí, Zabuza, que a mensagem é longa. A qualidade do cast tá excelente. O MeloX já tem até casa lá no meu feed, vizinho do Phoenix News e do Cidade Gamer. Olha só que bonito, hein? Que orgulho, hein? Sobre esse último cast, sobre a era de 32-bits, tenho que assumir meu fanboyismo exacerbado por essa época. Como tenho 18 anos, quando comecei a formação de um cérebro na minha pré-adolescência, foi essa era que formou o meu caráter game e que me fez ficar extremamente fanático por jogos de terror, graças aos ótimos Parasite Eve e Resident Evil. E aos jogos de terror mais bonitos, talvez, da cidade Silent Hill. Da cidade, olha a piadinha aí já. É. Além disso, foi ali que eu comecei meu amor pela série Metal Gear, o que me fez me emocionar bagarai ainda esse ano com Metal Gear Solid 4, que eu nem joguei em casa. Maldição perdeu em mais um, cara. Todo mundo é fudido. Além de que foi lá que eu me tornei uma putinha de FPS, graças a Doom, Medal of Honor e Quake, que eu joguei na época. Pena que estou deixando de ser uma putinha do gênero, já que hoje em dia ele sobrevive de jogos de filme de ação, Call of Duty, né? Com poucas exceções que pedem algo mais tático, Battlefield e TF, por exemplo. Mas enfim, eu costumo me alongar nos e-mails, por favor, se acostumem com isso, mantenham um ótimo trabalho, um abraço por trás do Lucas Blanco, porra é essa, cara. No Djavan, me diz. No Djavan? Acho que é assim que se escreve. Não, é Djavan, sem o D só. É Djavan. Mas pode chamar de Djavan, ele gosta. E, obviamente, nos abuser. Olha só. Então, muito obrigado pelo e-mail. Continue ouvindo a gente aí, né, cara? Muito obrigado mesmo. Vamos pro próximo e-mail aqui, que é do Rafael Taira. Ele é o nosso fan freak ultimamente, né, cara? Porque ele tá lendo tudo, comentando em tudo. Seja podcast ou colunas e notícias que a gente enviou. Não é freak, não. O cara tá certo. Não, tá certo, cara. Todo mundo tem que ser assim. Tem que ser assim, cara. Siga o exemplo do Rafael Taira. Exigimos isso de todo mundo, por favor. Sim, sim. Ele comentando nesse podcast vai estar participando da promoção. Ó, você também, Nicolas, e também o senhor Feidaikin, né? Ah, Feidaikin, ele já ganhou o aparato que eu passei pra ele. Enfim. Ele mandou um e-mail aqui que é gigante. Gigante mesmo, cara. Que ele fala sobre os podcasts 17, fala as piadas daquele podcast, falou do podcast 16, as músicas. E eu vou resumir um pouco aqui falando somente do podcast 32 bits, né? Que ele colocou em um parágrafo, né? Sobre o podcast 32 bits, o primeiro videogame a ter CDs com os jogos foi o 3DO. E o Atari Jaguar chegou até a ter no Brasil, mas vendeu poucas unidades. E meu único console nessa época de 32 bits foi o PlayStation mesmo, que eu tive mais 70 jogos piratas. Brincadeira. Mas gostei quase todos, dentre eles Need for Speed 3, 4 e 5. Mas o que eu mais joguei mesmo foi os de snowboard e luta, né? Sobre o Sega Saturn, ele falou que nunca jogou e ele acha que Sailor Saturn é de Sailor Moon, né? Ou seja, no caso, ele fez uma comparação do console com Sailor Moon. Meu Deus. Tadinho das viúvas da Sega, né, Lucas? Para, palhaço. Eu não sou viúva da Sega. Que porra é essa? Aí ele falou assim que também graças a essa era com o PlayStation 1, ele virou grande fã de jogos de futebol como FIFA e Win Eleven. E o fato de que o PlayStation 1 só chegou aqui graças à pirataria no Brasil, né? Foi um grande descaso, porque oficialmente ele não foi lançado. E no mais, as músicas ficaram bem legais, apesar de não ter jogado a maioria dos jogos citados, das músicas que vocês citaram. No caso, só joguei Silent Hill, o Daytonausa, Daytonausa, né? E o Resident Evil. Por enquanto, os podcasts que eu mais gosto são os de 8, 16 e 32 bits. E também os de números 29, 10, 11, 13, 14, 6, 5 e 3. Caralho, ganhou a mega cena, cara. Eu falei que é sério. Mal posso esperar para os views próximos com temas excelentes. No mais é isso. Espero que vocês façam um podcast a respeito da série Burnout. Inclusive, as músicas eu tenho listado aqui num link, né? Num site chamado Burnopedia. Até falou assim, se caso a gente precisar de gente, ele participa. A gente vai pensar no caso ainda. A gente tem bastante coisa na nossa agenda aí. Então aguarde. Quem sabe um dia aparece. A gente não pode dar certeza de nada, né? Olha só a sinceridade do cara aí, né? E eu vou ler mais um e-mail rapidinho aqui, só pra gente finalizar essa grande leitura de e-mails, né? Só de e-mails, olha que bonito, isso é uma coisa rara, da Gegé Pinheiro, lá do Super Controle Podcast, dos Chapas. Que ela é linda. Quer dizer... Olha, o namorado dela te enfiando a faca por trás, em backstab. Olá, meus companheiros queridos do meu LX, aqui é a Gegé, lá do Super Controle Podcast, moro em São Paulo e tenho 21 anos. Como amante de game music, me vejo obrigado a ouvir Game Track sempre. Não que isso seja uma obrigação ruim, afinal eu adoro o trabalho de vocês, não só o Game Track em si, como o site inteiro. Sério, não consigo mais me imaginar sem o Game Track, olha que honra, hein? E como colega de trabalho, eu sei que esse tipo de feedback é importante, por isso venho aqui desejar muito sucesso e lembre-se que a musa nacional do Game Music, eu ganhei esse título de verdade pelo pessoal, está sempre esperando um novo podcast de vocês. Posso não comentar ou mandar e-mail sempre, principalmente pela falta de tempo e ouço normalmente ele durante meu expediente de trabalho, mas sempre os acompanho, divulgo e torço pelo sucesso de vocês. Beijão enorme no coração de vocês e uma tag aqui que eu acredito no poder da amizade. Muito obrigado, Gegé. Um abraço para você. Eu tô sempre acompanhando o trabalho de vocês lá. Eu não posso sempre acompanhar o seu live stream lá que você faz com música e videogame, que o Diogo Matracas Dias ficou fã freak de vocês aí, ficou escutando muito, né? Não sei se vocês escutam também, né, Godiris ou Lucas? Já ouvi, já. Faz um trabalho muito legal ela. É muito foda, né? Aliás, Abusão, tá merecendo um convite agora, depois dessa, hein? Ei, fica tranquilo que o GG, Cast 35, se der tudo certo, vai participar. Na verdade, ela era pra ter participado nesse podcast 32 bits, só que a gente teve um problema de comunicação lá, e ela ia mandar o áudio pra mim no dia, na hora que eu tava lançando o podcast, aí não tinha como editar mais. A gente até conversou um pouco por mensagem lá, e a gente... Falei pra ela, assim, que ela vai ter oportunidades futuras, e essa oportunidade é no Cast 35, tá? Já tô avisando aqui. E é isso, né? Vamos pra nosso podcast aí de Marvel vs. Capcom 3. Falou! Falou! Desenvolvido pela Capcom, Marvel vs. Capcom 3. Capcom. É, Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds, né? Two Worlds, sabe? O Zabuza sempre precisou daquele curso de inglês básico. Campanha, pague um curso de inglês para os Zabuza. No Zabuzeis é Fate of Two Worlds. Nossa, sacanagem. O Zabuza vem falando, meu nome é Zabuzeta. Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds. O que tem no jogo? Olha, ele reúne novamente os personagens. Luta. Isso. Além disso, ele reúne personagens do universo Capcom e Marvel pra sair na porrada em mais um dos jogos de estilo crossover, né? Ele é o quinto jogo que envolve os personagens do universo Marvel e ele foi produzido e dirigido por Ryota Nitsuma. Ryota Nitsuma, um beijo, que também produziu Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Stars. Wii. Muito bom, assim, eu tive uma repulsa de início, mas depois eu até curti. Porque assim, a maioria das pessoas que joga Tatsunoko vs. Capcom, geralmente joga a primeira vez com o emote, que só tem aqueles dois botões bizarros e tal. Sim. E na verdade ele tem a mesma mecânica do Marvel, dos quatro botões, do fraco, médio, forte e o especial, que é o que... É, o que justamente dá pra gente achar aqui, que essa mecânica acelerada, né, de um pouco mais fácil, assim, como se fosse user-friendly, né, nesse caso, foi repassado pro Marvel, né, porque ele ficou um pouco mais simplificado em si. Classificando bem, assim, essa questão da jogabilidade que o Javão falou agora, nesse ponto, eu achei que teria sido legal, inclusive, se soltassem o jogo pro Wii, porque... Pra quem gosta de jogar mais hardcore mesmo, mais difícil, você com o Classic Controller, você tem ali todas as opções da engine natural dele, tendo toda aquela dificuldade normal dos golpes, tendo que fazer a sequência certinho. Enquanto que no remote é mais assim pra divertir a galera mesmo, só entreter ali sem jogar muito a sério, que é só os dois botões e boa. Mas aí que vai o fato do Wii ser uma plataforma um pouco menos potente, né? Por isso que não acabou não sendo feito uma adaptação pra ele, né? Mas assim, a única pessoa que gosta do Wii sou eu. Mas assim, eu também. Mas assim, galera, o Marvel vs. Capcom 3, ele tem dois modos de lutar. Antes de você escolher o personagem, você pode escolher entre o modo normal e o simples. O simples, ele é basicamente o mesmo jeito de jogar do Wii, aqueles dois botões. Não, ele não tem um Wii Remote. Ah, mas na verdade ele usa os quatro botões, mas na verdade você só vai usar três, que é o botão. Se você apertar os dois, sai o especial? Sim. Então, mas não é assim, não. Aí eu curti. É assim, quadrado vai ser o soco-chute, né, os ataques normais, triângulo vão ser os ataques tipo Hadouken, Shoryuken, e bolinha vai ser especial. E daí fica muito mais simples o jogo, fica na mesma coisa. Ou seja, pra você ficar fazendo um combo infinito, você fica apertando quadrado, infinitamente, entendeu? Não tem nada a ver. Tô zoando. Não, eles simplificaram. No Marvel vs. Capcom 2, lançado pro Dreamcast, vocês sabem que o Dreamcast são botões limitados também. Sim. Só que eles botaram tanto soco fraco... são só soco fraco e soco forte. E ali era simplificado. O jeito que foi passado no Tatsunoko ficou, e no modo simples do Marvel vs. Capcom 3, levou essa simplicidade a um patamar maior, uhum. Assim. Isso, eu joguei dois pra caralho, aliás. Isso se repete um pouco no PlayStation 2, o Marvel vs. Capcom 2, né, que você tinha quatro botões, assim, pra combo normal, com hit, né, com soco e chute, mas no Marvel vs. Capcom 3, essa mecânica, ela mudou bastante, né, mas isso a gente vai discutir um pouco depois. Então, Marvel vs. Capcom 3, ele foi lançado esse ano, no dia 15 de fevereiro, aqui no norte-americano, no Brasil é América do Norte agora. Sim, um beijo. Parabéns pros Abusa que jogam War pra caralho. Gente, a gente... eu não sei pra vocês, mas eu tô aqui na Flórida gravando de boa. Não tá frio, né? Não tá frio. tá bom, agora a gente corta a piadinha ridícula, porque ela não tem graça, velho. E ele foi lançado um dia depois no Japão e 3 dias depois do lançamento nos Estados Unidos, na Europa, né? E na E3 de 2010, ele ganhou o prêmio de melhor jogo de luta e também ganhou o melhor jogo de luta por outros sites que fazem bastante review, que é bastante conceituados, que nem IGN, OneUp, XPlay e G4. Cara, IGN perdeu totalmente a credibilidade com a minha pessoa quando eles fizeram um ranking de heróis e colocaram Super-Homem como primeiro e não como último, como deveria ser. Não, mentira, o último não, porque o Aquaman também é ridículo. Sim. Mas não colocaram caras como o Pantera na frente do Motoqueiro Fantasma. Então, velho. Como que pode, né? Cara, sendo sincero, eu não levo nada a fé esses sites de review, mas eu opinião pessoal não. Então, galera, a história do jogo é a seguinte. O Dr. Doom resolveu reunir os maiores vilões do universo Marvel, junto com o Albert Wesker. E o Dr. Ray? Dr. Ray. E o Dr. Ray, que faz plástica e vendendo aquele body shape loucão. Pra Fênix. É, enfim, o Dr. Doom, ele resolveu reunir os maiores vilões do universo Marvel e o Albert Wesker, do outro lado, reunindo os maiores da Capcom, e os dois fundiram isso tudo pra criar uma grande força de devastação pra dominar o multiverso, não é verdade? Só que não poderia acontecer de passar despercebido. Pega a galera mais foda, assim, tipo, dos universos lá e fala assim, olha, vamos fazer um plano, mas ninguém tem que descobrir, né? Tipo... Galera, vamos fazer um churrasco no meio do parque público. Sim, pelado, todo mundo. Vamos colocar linguiça pra assar. Pô, nossa, gosta de alguém pelado e com linguiça de fora, né? Ai, mas... Magneto se amarrou na ideia. Mas enfim, eles resolvem isso. Lógico que toda essa ação e tal despertou a intenção de algumas pessoas, como foi o caso do próprio Galactus, que vendo isso, ele ficou preocupado, né? Porque o poderio reunido poderia prejudicá-lo de alguma maneira. E ele resolve destruir a porra toda em vez de conquistar o mundo, né? Ele fala assim, cara, se eu deixar esses caras de boa, vai dar merda pra mim. Então, eu vou destruir essa porra toda com eles juntos. Eu vou comer esse planeta numa dentada só. Isso que eu ia falar, porque todo mundo sabe, o negócio do Galactus é comer cu e planeta, já dizia. O que pros vilões foi uma grande jogada, né, cara? Porque com o Galactus tentando destruir o mundo, ele chama a maior atenção dos heróis pra si, enquanto eles podem arquitetar o seu plano e desenvolvê-lo da melhor maneira, mais tranquila. Olha só. Aí, um jogo de luta que tem uma plot interessante. Toma. Essa plot foi acabada de ser divulgada pela Excel, né? Porque até então você não via essa ênfase. A abertura do jogo é assim, o Hulk lutando contra o Wolverine, pra quê? O Hulk, o Ryu. Tá ligado? O Ryu, né? O Hulk branco. Enfim, aí logicamente essa era a parte que interessava, né, porque os heróis, a única coisa que eles vão fazer é tentar salvar o mundo, como eles sempre fazem, blá blá blá. É até melhor que os outros, né, que nem o primeiro Marvel vs. Capcom era o Magneto e o Xavier se juntando pra fazer o Onslaught lá, e o 2 eu nem lembro como que era. Não, eu lembro que, tipo, o pessoal tava procurando, tipo, uma esfera de energia, até que apareceu aquela menina que usa um navio, né, como ataque. Isso, obrigado. Aí, até que a esfera tomou energia, não sei direito, não. A esfera de energia tomou energia, é isso? Eu ouvi direito? A esfera de energia tomou energia, senão não seria uma esfera de energia, seria uma bola de bolinha. Então, por dedução óbvia, eu que sou uma pessoa de carne, eu tomo carne. É, você não gosta de carne. Mas eu não tomo carne, eu não bato ela num shake louco e tomo ela. Tem a Ruby Heart, que é uma personagem nova da Capcom, que fizeram exclusivamente pro Marvel 2, e ela tá precisando salvar um mundo de um inimigo chamado Abyss, que é o chefão do 2. I got balls of steel! I got balls of steel. Enfim. É o cara verde, verdade, bem lembrado. Exatamente. Verde, depois vermelho, depois vira um cachorro gigante. Só que a Ruby Heart tá precisando de ajuda. Então ela junta os caras do universo Capcom e Marvel num barco e daí vão pra lá. Só peraí, que nisso... peraí. Vou juntar a galera num barco. É um navio, aliás. Antes ele fazia uma festinha e depois encoa. Beleza, agora a gente pode matar o cara. Ah, mas eu não entendi. Festinha no meu barco. Vamos lá, galera. Rentagem ensinava isso. Festinha dá sexo. Verdade. Agora a gente vai falar sobre os personagens de Marvel vs. Capcom 3. No lado da Marvel a gente tem Capitão América, Deadpool, Dr. Doom, Dormammu, também conhecido como... Dormammu! É, mas no brasileiro também é Dormammu? Dormammu! Whatever. É por causa que eu... Leia quadrinhos. Ah, não, mas é por causa que no jogo eles falam Dormammu, sei lá, enfim. Porque é inglês, você não tem... O inglês, enfim, ele fala errado. Então, corrigindo, Capitão América, Deadpool, Doutor Destino, ou Doctor Doom, Dormammu, Hulk, Iron Man ou Homem de Ferro, Magneto, MODOK, Fênix ou Phoenix... MODOK. Ok, MODOK. Ou M-O-D-O-K, Sentinela ou Sentinel, She-Hulk ou Hulk-ela, Shuma-Gorá. Peraí, você não traduziu o Hulk feminino pra Hulk-ela, não, né? Eu ouvi de sacanagem. É, deixamos quadrinhos pro Como Que Pode. Isso. Eu estava sendo irônico, mas ok. Spider-Man, Homem-Aranha, Storm ou Tempestade, Super Screw, Taskmaster ou Treinador, Thor, Wolverine, X-23 e Galactus como chefão. Galactus não lagartos. Lagartos. São vários lagartos. Galactus não é um personagem jogável. Enfim, no lado da Capcom a gente tem Akuma, Wesker, Amaterasu, Arthur, Chris Hadfield, Chun-Li, Sea Viper, Dante, Felicia, Hishinko ou Lele, Jill Valentine como DLC, Hagar, Morgan, Spencer, Ryu, Trish, Trombone, Beautiful Joe e Zero. Só pra deixar bem claro, o Sea Viper é C.Viper e não um Pokémon. Sea Viper? Tem um Pokémon chamado Sea Viper? Se eu tô falando é porque tem. Pra mim, Pokémon, whatever. Bom, a gente pode dizer assim que eles pegaram alguns personagens que vieram do primeiro e também alguns que foram acrescentados no segundo e trouxeram pra essa terceira edição e foram acrescentados bastante gente nova, assim, se comparado com outras versões que teve, né? Olha, Zabuza, foi adicionado bastante, mas também foi tirado bastante. Não, isso também. No Marvel 12 a gente tinha 56 personagens, se eu não me engano, ou 52, e agora a gente tem 36. Ó, na real a gente teve muito mais personagem novo do que velho. Sim. Mas mais do lado, acho que da Capcom, que na Capcom originalmente tem o Ryu. Chun-Li. Pera, deixa... É, o Ryu, Chun-Li, Akuma, Morgan isso. E a Trombone. Ah, não, Felicia, tá bom. Fora isso. A Felicia tava no 2? Tava no 2. Ah, não lembro. Tava. A gente tem mais personagens da Marvel que continuaram, como Capitão América, Doctor Doom, Hulk, Iron Man, Wolverine, Magneto, Storm, própria Sentinela. É que foi surgindo muitas franquias, né, com a Capcom. Exatamente. Eles foram colocando lá. Exatamente. É, foram 10 anos, então em 10 anos a gente teve... A gente já tinha visto nossos personagens como os nossos personagens do Resident Evil, o Dante, a própria Materazzo, até Sea Viper, que é um personagem do Street Fighter 4. Eles botaram bastante gente. Até o Vídeo Fujou, que virou um personagem até que bastante popular, porque é por ser cabeçudo e um super-herói ridículo, foi posto. Ó, mas assim, com isso, o pessoal falou, beleza, eles mandaram poucos personagens porque vão liberar tudo por DLC, já que a nova geração vive disso, né? Exatamente. E foi que eles liberaram dois personagens que a gente falou, citou, que seria o Shumugura e a Jill, né? A Jill Valentine. Aí o pessoal quebrou a cara, né? Porque atualmente, o que a gente tem de notícia? Que vai ser lançado uma nova versão, mas não por DLC, conforme eles tinham planejado de início, né? Que vai ser a versão Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Marvel vs. Capcom 3. Que seria uma versão algo parecido com Super Street Fighter 4. Que não vai ser uma coisa que você pode comprar. Não é que nem o Arcade Edition, que só colocou 4 personagens e mudou algumas coisas, né? O Arcade Edition fez a mesma coisa que o Super, assim. Ele equilibrou o jogo novamente, sabe? Uhum. Personagens com golpes assim quebrados foram melhorados e tal. É, ele deu uma equilibrada em tudo, praticamente. Só os personagens novos que não, que vão até fazer uma nova atualização ano que vem. Exatamente, que é o version 2012 isso. Lá. Enfim, mas é isso. Eu espero com sinceridade que o Ultimate nivele, porque a desigualdade do Marvel vs. Capcom 3 dá raiva pra caralho. Não, assim. Sim, por isso eu não é à toa que eu falei assim que Se caso você for um jogador que você consegue sobreviver até um peido de vida da Fênix, você virou a Dark Fênix, ganha o jogo, praticamente. Mas, gente, a Fênix não luta sozinha, cara. A Fênix precisa de 5 barras e ela precisa ter, assim, tipo, uma preparação pra ela. Sozinho com a Fênix você tem que ser sangue e fio. Aí a gente pode falar um pouquinho da mecânica, né? Que aí simplificou. Aí você pode fazer sistema de combo muito fácil. E se você souber um pouco de combo, você não precisa ficar usando especial toda hora, entendeu? Aí você guarda especiais pra Fênix, entendeu? Por isso que eu falo assim que é um pouco não, muito desequilibrado em alguns pontos. Cara, como todo jogo, cara. Todo jogo lançado, eventualmente, pessoal começa a sentir a necessidade de nerfar alguns personagens, porque eles fazem os personagens sem pensar muito bem na repercussão do jogo durante a utilização constante. Aí que eles vão vendo, isso aqui a gente fez a planta. Mas demais. É que nessa geração tá assim, mas vamos supor que quando foi lançado, por exemplo, o Marvel vs. Capcom 1, não tinha um personagem que fala assim, esse personagem é roubado. No 2 até... tinha, hein? Não tinha. Tinha, hein? Não. Tinha no 1, hein? Qual? Sim. O Slide Hero? De raiz, hein? Exemplos. Slide Hero? O próprio Slide Hero. Mas o cara ganhou, ó. Blackheart, cara. Meu Deus, ela era um deus da apelação, Blackheart. Cara, mas sério, tipo, vamos melhorar isso aí, porque eu até brinquei no Twitter, velho. Teve aí, vou agora aí. É assim que fala, né? Tipo, eu queria muito que alguém no Marvel's Capcom 3 ou nasce alguém com o Arthur, velho. Porque eu acho que ele é Arthur um cocô foda, velho. Puta que pariu. Cocô foda. Que bela descrição. Caralho, velho. Não, o Javan é prova. Eu tentei jogar com ele lá, eu tentando dar dash, e o Javan falou, não, só aperta uns botões ali e ele dá lança. Eu falei, como assim, velho? Mas, que droga. Mas é que você teve o mesmo comportamento que eu tive de início. Quando eu peguei o Marvel vs Capcom 3, eu falei assim, esse é o pior jogo de luta da minha vida. Mas agora eu jogo de boa, entendeu? É questão de você pegar o costume, você mudar aquele pensamento Marvel. Cotidiano... convencional de luta para um mais atualizado, assim. Não, eu não tenho birra com o jogo, não. Só tenho birra com o Arthur mesmo. O Marvel 3, ele simplificou bastante o modo de combar, né? Quando você é a primeira vez, você fala, nossa, muito fácil fazer combo. Daí você para e descobre que vai fazer combo maior ainda. E daí você vê que as coisas começam a complicar. Mas é igual o Street Fighter, o Super Street Fighter 4 ali. Eu tô jogando, aí tem uns challenge lá. Aí quando você fala assim, beleza. Aí você vai fazer uns trials, né? Challenge no caso do Marvel. Aí você vai fazer umas coisas ali, mas tem umas coisas impossíveis de fazer. Você dá um golpe, apertar o Fox e depois já voltar, entendeu? Tipo... É que na verdade, exato. Quando ele pede pra pedir... quando é uma coisa meio impossível que você tem que fazer o Fox... que eles estão pedindo você fazer Fox Dash. Sim. É Fox duas vezes pra frente. E vai fazer isso no controle, cara. Vai tomar no cu. Não, cara. Tá brincando? Vai fazer isso no arcade stick, velho. Ah, no arcade? No arcade sim. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Faz isso no emote, porra. Eu acho que é uma boa. Mas assim, voltando pro papo do Marvel. Por isso que eu falei, algumas coisas, você falou dos combos, né? Que você vai aprendendo na fase, fazer combo, depois você vai vendo, dá pra crescer. Aí tem hora que fica impossível. Totalmente. É, eu acho, assim, apesar de ter alguns personagens quebrados, como talvez o Wolverine e a Sentinela e a Fênix, que na verdade são quebrados, mas hoje em dia eles são tão usados que já, tipo, todo mundo... pelo menos quem joga bastante, sabe já lidar com eles. É uma coisa assim, Fênix é a estratégia, é claro, você tem que chamar ela primeiro, você tem que, tipo, forçar o cara a jogar com a Fênix logo e matar ela de começo antes que carregue 5 passos. Wolverine, você não pode deixar ele combar, senão você tá fudido. Mas é isso, cara. Eu sinceramente, vejo no Marvel que todo mundo tem chance com o personagem. Vendo nessa Evo, o Royal Flush, que foi um cara que jogou de Thor, MODOK e Beautiful Joe, que são personagens não, são low tier. Thor é considerado o pior dos personagens do jogo, por ser lerdo, sem movimentação nenhuma, ele só tem uma vida gigante e um dano caralho. Mas assim, ele é ridículo, é tipo, não dá pra jogar com ele. Não é igual a Sentinela ou o Hulk, que são personagens grandes, mas eles são grandes. Nossa, tipo... o Hulk é uma coisa mais roubada forever, né? Que o cara é gigante e, cara, é ultra rápido. Eu, sinceramente, vejo personagens roubados, o Hulk é maior, mais roubado. Entrando no ponto que eu quero discutir aqui, que seria o quê? Com esse tanto de personagens novos, a galera ficou reclamando. A gente quer tal personagem, que tem que vir por DLC, e que a Marvel fez até uma votação lá que não vem o caso falar aqui, e surgiu essa atualização que vai ter uma nova versão, que é o Ultimate Marvel vs Capcom 3, que vai incluir mais 12 personagens, e vai mudar um pouco, vai equilibrar um pouco mais o jogo, né? O que já foi claro que equilibra o jogo agora, pra mim foi o X-Factor, que pra mim o X-Factor é a coisa roubada do Marvel 3. É um fator que faz comebacks, né? É um fator especial, né, X-Factor, né? piadista! Porra. As pessoas que, essa por exemplo, tipo assim, você tá numa luta e daí o cara tá com 3 personagens, você tá com 1. Sem X-Factor, você vai suar muito, e daí você geralmente vai já tipo, perder as chances. E no Marvel eles fizeram esse X-Factor pra você, tipo, ficar fácil pra vocês, sabe? Sobe um personagem, sobe X-Factor level 3, que você tá com um personagem, você ganha luta fácil, com poucos especiais, sabe? A questão não é que nem Street Fighter, que é um jogo de estratégia. Você pode começar apanhando no começo, mas você pode até voltar, se voltar. Marvel vs Capcom, se você põe no começo, você tem grande chance de perder mais ainda. Exatamente. Nesse ponto aí eu tenho que concordar com os Abus. Mas cara que sai perdendo, dificilmente ele consegue dar uma reviravolta. Mas, então, isso eu concordo com vocês se a gente for conversar de Marvel vs Capcom 2. Mas com o X-Factor no Marvel vs Capcom 3, não é uma coisa assim lá tão impossível. Eu mesmo, quando vou jogar e tal, quando vai, quando, por exemplo, tô jogando Gabriel, hoje mesmo a gente teve uma luta que ele matou meus dois personagens de primeira, e eu fiquei só com um, e eu ganhei, porque eu usei X-Factory. Mas você tinha especial à vontade, entendeu? Tipo, você usa o X-Factory, você vai lá e faz um combo, o cara cai no chão, você solta o especial e já mata ele. Faz o mesmo com o outro... Entendeu? Assim, ó. Por isso não é tão difícil no Marvel 3, por causa do X-Factor. Não, também, aí nesse ponto sim, mas aí eu falo assim, a questão não é tanto quem bate primeiro, a questão assim, quem comba, já era, entendeu? Se você deixar o cara combar e o cara, sabe, combar e continuar e fazer as coisas, você, às vezes pode até largar o controle, se o cara der uma brecha, aí sim, você pode fazer qualquer coisa. Mas não é aquele coisa assim que, às vezes o cara tá jogando Street Fighter, o cara comba, mas você consegue fazer uma coisa diferente, só se você não repetir o erro pra apanhar de fato, entendeu? É que assim, os combos de Marvel, o objetivo deles é realmente, o objetivo de combo de Marvel é matar o personagem, tipo, de primeira. Não é igual o Street Fighter, que eu acho que o objetivo do combo do Street Fighter não é, assim, tirar estradalhaço de vida e tentar matar o personagem num combo só. Sim. É aquela coisa assim, vamos, esse cara tá me ganhando, vamos equilibrar essa porra. Então, tipo, você segura o cara, você assusta o cara. Então, você falou a palavra que difere o Street Fighter para o Marvel, que é a palavra chamada equilíbrio. Equilíbrio, é o equilíbrio que faz a diferença, né? Agora, então, voltando pra parte do Ultimate Marvel. Tá, nesse Ultimate a gente vai ter pelo lado da Marvel o Doctor Strange, o Ghost Rider, o Gavião Arqueiro, o Iron Fist, o Nova. Nossa, cara, eu vou tentar evitar meus comentários sobre heróis ridículos, tá? Mas o Nova tá na lista. E o Rocket Raccoon. Pelo lado da Capcom a gente vai ter o Firebrand, o Franz West, o Nemesis, o Phoenix Wright, o Strider Hiryu e o Virgil, que vão estar saindo agora. Aí voltou pelo menos, alguns personagens da antiga, né, pelo lado da Capcom, não sei se... Alguns? Olha, eu não vou me perguntar o porquê de um advogado estar no meio do jogo de luta. É o seguinte, a pira, vamos ver, Ultimate Marvel tem essa coisa, né? Ok, a gente tem personagens legais como Nemesis e Virgil, lá do Capcom, né? Ah, sim, porque o Nemesis é perfeito pra um jogo de luta, né? Ah, mas... Vamos combinar. A gente nunca ia imaginar, por exemplo, como que seria o Wesker. O Wesker até vai, assim, mas... Chris, cara, como assim? Exatamente. Quando... Amaterasu, cara. Como assim uma cachorra, velho, tá num jogo de luta, entendeu? E daí a Capcom faz essa coisa, assim, de botar um personagem que não é um jogo de luta... Parece que nasceu pro jogo de luta. Não, é que assim, tem que pensar, você tem que tirar a mentalidade. Se pensar assim, como ele seria no Marvel? Dá pra encaixar. Como ele seria no Street Fighter? Aí já tem que, ver isso aí, entendeu? Exatamente. Marvel é um jogo assim, que ele... Pra mim, todo mundo fica reclamando. Ah, Marvel é um jogo quebrado. Pra mim, Marvel sempre foi ser um jogo quebrado, todo zoado, e todo cheio de combo e todo exagerado. Sei lá. Exagero também é outra palavra que define muito bem o Marvel. Marvel. Sempre foi, desde o primeiro ali, a questão dos especiais e tudo, e depois você foi crescendo com dois, que veio pulou de dois personagens pra três selecionáveis, e veio três com combo X-Factor e a parada muito louca de você trocar o personagem no meio do combo, entendeu? Tipo, foi que definiu a loucura, assim, que define realmente o que é Marvel vs. Capcom 3, né? Eu tenho medo do 4. Mas então, eu acho que a maior polêmica do Ultimate Marvel veio aqui no lado da Capcom. Todo mundo tava esperando algum Mega Man e nada, né? Eu não sei se a gente pode dizer que o Mega Man foi tirado por causa do Keiji Inafune, né, que saiu da Marvel, entendeu? A gente pode dizer isso, mas eu acho que é muito difícil, porque o Zero também é uma criação pura do Keiji Inafune. E ele foi pro Ultimate, já que você tá falando um pouco de personagem, assim, uma coisa que eu não achei tão legal, assim. Por exemplo, Street Fighter tem a C-Viper, que eu acho que não deveria ter colocado ela, deveria ter colocado outra pessoa no lugar. Ou outro Pokémon mais forte. Sim. Né? Mas quem, cara? Mas eu tô falando assim, questão da Capcom. Por exemplo, colocou três personagens de Darkstalker, que é um jogo que já é datado, se você for comparar com o que tem atualmente, entendeu? Eles poderiam... Mas vai voltar? Não, vai voltar. Vai voltar, eu tenho esperança e eu comprarei fácil, entendeu? Ah, claramente. Mas eu falo assim, pra que três personagens de Darkstalker, se a gente poderia colocar personagens melhores de Street Fighter ou de outra série da Capcom mesmo? Sinceramente, pra que lançar uma versão nova pra acrescentar personagem? Bota pra download, velho. Isso então, aí é pra arrancar dinheiro de fanboy tipo Javan. Cara, Resident Evil 5 Gold, o Super Street Fighter Arcade Edition, Capcom os humanos. A Capcom ultimamente ela tá trolando a galera nem tá percebendo, entendeu? Agora que o pessoal tá falando, ai, a Capcom agora tá zoando que a gente tá mandando versão. faz quanto tempo que ela tá fazendo isso? Street Fighter 2, Street Fighter 2 de rodoviária, Street Fighter 2 de rodoviária 2, Street Fighter 2 de rodoviária de São Paulo, entendeu? Galera, o Street Fighter 2 teve mais de 10 versões, cara. Sim, todas as versões claro. Diferentes, se você quisesse comprar pro seu videogame. E olha que isso é a opinião de um fanboy, velho. Olha, eu concordo com essa ideia de que a Capcom quer isso aqui, dinheiro da gente. Porque o que me deixa meio puto com Marvel vs. Capcom 3 é que é o seguinte, quando saiu Marvel vs. Capcom 3, todo mundo tava do hype, todo mundo tava lindo, bonito, e daí saiu o jogo e a impressão de jogo incompleto não me sai da cabeça quando jogo Marvel vs. Capcom 3. Sabe, um online ruim, falta de modo, tipo, sabe, aquela coisa de survival mode, sempre teve essas coisas legazinhas, e não existe mais no Marvel 3. Parece que assim, parece que o pessoal tava cobrando tanto, falou assim, ah, vamos lançar essa merda logo, depois a gente lança uma coisa melhor. Exatamente, a minha, cara, quando saiu o Marvel 3, eu olhei, tava falando com um amigo, e falei, cara, faz isso aí fácil, Hiper Ultra Marvel vs. Capcom 3. Isso aí é o Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Eu não fiquei, tipo... surpreso. Não fiquei surpreso. E eu também não fiquei irritado. Porque, tipo... olha, tá aí. Eu vou comprar do mesmo jeito. Mas é que você já cai na... é a mesma coisa do ciclo... do ciclo do Sonic. E você é o ciclo da Capcom, entendeu? Pelo visto, o Javan olhou e falou... meh. Só, né? Não. Na hora, eu pulei. Eu olhei, tipo... o Gabriel olhou assim pra mim. Era... dia da Comic Con, daí ele chega em casa. Né? Ele olhou assim e falou: ô Javan, Strider Hero no Marvel deu o quê? É, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, e tipo, ah! E daí eu fiquei vendo o vídeo gritando loucamente, porque eu não tava. Sei lá. Aí você foi pro seu quarto e você falou: mé. Mas sinceramente, o preço, eu acho que se. Vamos pensar, são dois DLC. O DLC da Gil do Shimogorá ficou com 5 dólares cada. 10 dólares total. Olha só como eu sou bom em matemática, hein? Porra! Poxa, duas palmas. 10 dólares, dois personagens. Então, quão caro eu ia deixar? Deixa que eles lancem o jogo por 40 dólares mesmo. Mas, Javan, beleza. Ah, você ir lá comprar, né? É que assim, tem que levar em consideração. Se fosse só personagem, eu acho que valeria ainda a pena o DLC, que você baixaria quem você quisesse, entendeu? Mas não é só personagem. Eu sei. Aí que vem o caso, porque eles vão acrescentar novos cenários, vão mudar a interface. Aí, a questão de jogabilidade, arrumar online, né? Que duvido que eles vão arrumar com patch. Não vão. Vão botar um modo de espectador de novo. Essas coisas que estão faltando no Marvel 3. Tipo, dá a impressão que deixaram de propósito. É isso que me irrita no Ultimate. Mas eles deixaram sem de propósito, sim, cara. Sim, porque a galera tava cobrando, entendeu? É, eu vou fazer um comparativo entre empresas. Tipo, tem gente... a Marvel fala assim, a galera... ah, queremos... beleza, vai lá e faz. Ah, não, tá muito massa, pode lançar. Lança, a galera fica... ah, isso aqui é muito ruim. Aí vai lançar outra parada. Ah, a Capcom tá ganhando, mas a gente vai comprar de qualquer maneira. Aí, por exemplo, vou citar a Valve. A galera fica... ah, não sai nunca essa parada, não sai nunca essa parada. Aí sai, beleza. Entendeu? Tipo, é questão do curto prazismo que a Capcom quer, mas ela não segue um padrão de qualidade que define, por exemplo, a Valve hoje em dia, entendeu? Sim. E ali é um adendo, por último. Ó, senhores do Papo de Noob, toma, porque a gente tá trolando a Capcom tranquilamente aqui. Queimamos uma pauta dos senhores. Um beijo na sua bunda, senhor. Toma na cara. Se a gente contar, eu acho que o único jogo só que a Marvel não lançou, aliás, a Capcom não lançou assim extra, foi Mega Man. Porque. Não, Mega Man não lançou extra. Mega Man 1, 2, 3, entendeu? Tipo, teve um. Era pra terminar. Não, mas... pera aí, era pra terminar em Mega Man X4. O que aconteceu? X5, não, X6, que não era pra estar no plano, entendeu? Aí você fala que a Marvel. A Capcom parou a parada. Claro que não. Olha a Marvel aí, a Capcom, de novo, a Capcom querendo ganhar dinheiro em cima da galera? Não, mas é verdade, até Monster Hunter, né, Wesley? Ah! Monster Hunter 3G, nada mais que um Monster Hunter 3 Super. É, não, isso, o Monster Hunter é caça-níquel foda também, mas não é o assunto. A Capcom, no caso, o que define ela é o caça-níquel, né, cara? O pior que é, cara. Sim, sim. É Marvel, mas... né? Eu tô errando feio. Bom, mas todo mundo sabe que o que eu ganho dinheiro da Capcom é Street Fighter e acabou. Sim, ganha, né? Porque é o nome da Capcom por trás ali, entendeu? É. Mas assim, ó, pra gente meio que simplificar essa parada da discussão a respeito da Capcom, trolando ela, na verdade. Né? Não trolamos ninguém, não, velho. Mas assim, a gente pode dizer que essa versão vai estar disponível conforme elas divulgaram em novembro de 2011, nesse ano mesmo. Oito, né? Meses, cara. Oito meses. Depois do lançamento. Nem um ano, cara. Aí, caça-níquel, um beijo. Mas assim, ó, vamos agora pra uma pergunta aqui. Vou começar pelo mais polêmico, eu acho, que é o Wesley. Eu? Polêmico? Nunca. Nunca, né? Você gostou de Marvel vs. Capcom 3? Você gostou mesmo? Cara, apesar das desigualdades assim, eu me diverti jogando. Eu, que nem eu falei, eu joguei na casa do Javan e tudo mais, quando eu visitei. Eu me diverti, assim, não é aquele jogo que eu joguei e falei, chato. É bom rever uma franquia que a gente jogou antes, principalmente no fliperama ou então nos emuladores da vida aí. Eu me diverti, mas poderia ser melhor, mas foi divertido. Excel, você gostou de Marvel vs. Capcom 3? Cara... Né? Vocês não vão gostar muito da minha resposta. Mas manda, cara, opinião. Fala não, pronto, próximo. Não, eu quero opiniões, beijo. Então, eu me recusei a jogar. Até hoje eu só fiquei olhando o pessoal jogar porque eu não tive o menor interesse de pegar o controle da mão de alguém e pegar pra jogar. Sério mesmo. Justo. A minha primeira perspectiva foi essa, entendeu? Tipo, eu joguei uma vez e falei, não, cara, não tô conseguindo, não é a mesma coisa sempre e etc. A diferença é que eu consigo ser mais sincero que você, né, Zabos? Então eu olho assim e falo, não vai rolar mesmo, velho. Não. Me ofereçam Dota 2. Pô, ô, Javan, você cara, gostou Dota de... Também, ó, não me faça começar a falar de Dota, entendeu? Eu realmente não gosto, mas é gosto pessoal. É. Javan, você... É, você com o braço de gente que não tem, né? Eu tenho os dois. Punheto com as duas mãos. A gente não mas já foi bote a sua opinião sobre Marvel vs. Capcom 3. Poxa, cara, se perguntar se eu gostei de Marvel vs. Capcom 3, é resposta óbvia, cara. Eu adorei Marvel vs. Capcom 3, apesar de ser todo quebrado. Não, apesar de ser todo quebrado, tá, a Marvel vs. Capcom é uma franquia que eu sempre gostei de ver. E ver ela nesses gráficos, assim, foi ótimo. Antes do jogo vir, eu fiquei meio ansioso pelo jogo, assim. Eu achei que ele não ia dar muito certo, tá? Mas quando eu peguei ele na mão, cara, foi tipo, meu olho brilhando loucamente, porque que jogo divertido. Eu adorei Marvel vs. Capcom 3, e eu acho ele muito mais divertido que sei lá, o próprio Marvel vs. Capcom 2, entende? Não, cara, sabe o que é um jogo divertido? Super Smash Bros. É divertidíssimo. Eu já discordo, por exemplo, eu joguei do Wii, o Bros. Brown, cara, eu não gostei, eu preferi muito mais do 64 lá, que era muito melhor pra mim. Você jogou no Remote, não no Classic Controller. Aí que tá, entendeu? Mas de qualquer forma, o ponto é, no máximo é um jogo legal, cara, não é um jogo divertido. Não, mas peraí, cara, no Nintendo 64 também, só tinha dois botões pro jogo inteiro. Sim. E era muito mais divertido. Agora sim, minha opinião Eu tava tentando desviar de volta pro assunto original e você puxar de volta. E só matando assim, suspeita, tipo, jogo que envolvendo a Capcom que eu tô com o pé atrás é o Street vs Tekken, mas isso é pauta pro outro assunto. Correto, vamos entrar. Pé, eu apoio. Vai ser awesome, vai ser muito mais awesome que todos os jogos do mundo. Uma palma. Cara, enche de Street Fighter 4 com personagens de Tech. Você quer alguma coisa melhor? Street Fighter contra Banana de Pijama também vai ser fantástico. Voltando, minha opinião. Opinião dos Abza. Eu tive duas fases. Uma que eu odiei muito esse jogo e uma que eu tô adorando atualmente. Eu tô jogando muito, tô jogando online, batendo a galera, apanhando demais. E é um jogo, assim, que ele te conquista pelo brilho na tela, né? Que, tipo, você vai ver aquela loucura, você fazendo, apertando o botão e as coisas acontecendo. E é um jogo bom, assim. Mas não, eu acho que ele não supera Super Street Fighter 4. Eu não sei te responder isso pra você. Porque eu jogo Marvel 3 e falo, nossa, Marvel 3 é muito melhor. Depois eu jogo Street Fighter, eu falo, não, Fighter é muito melhor. Mas eles são jogos diferentes, eu não gosto de comparar muito eles. Enfim. Sim. Bom, outra pergunta aqui. Wesley, a princípio, eu sei que você não jogou tanto, mas qual seria o seu trio perfeito pro Marvel vs. Capcom 3? Ué, quem riu é Akuma, tô brincando. Não, os que eu me diverti assim, jogando, eu gostei do Zero. Da Materaço, gostei pra caralho. E do Dante. O Dante é bem user-friendly ali. Eu peguei facinho os combos e tal. Apesar de eu não jogar muito com ele. Mas eu gostei. O negócio do Dante é se tu parar o controle, você vai fazer tudo. Sim. Eu gostei. Pra eu que sou iniciante em. Quer dizer, que sou meio noob em jogo de luta, tá justo. Uhum. Excel, eu sei que você não jogou, mas se você quiser dar opinião a respeito de um trio que você poderia montar, se você fosse jogar no caso. Mewtwo, Pikachu e Squirtle. Do Marvel vs. Capcom 3. Aí tivesse o Infinity ia ter engraçado. Pra jogar, olha, pelos que eu vendo, me chamou muita atenção o Arthur pareceu você conseguir encaixar uns combos bem legais com ele, assim. Pelo menos legais de visual. Ou a mesma coisa com relação ao Amaterasu. E no Marvel vs Capcom, cara, eu sempre fui muito fã, assim, de jogar com o Capitão América, né? Pô, ele é ótimo contra o Onslaught, cara. Charge Star! Veja bem, eu gosto do Capitão América no Marvel vs Capcom. Como um herói, eu acho ele um grande merda. Eu gosto dele nos Novos Vingadores, só desviando um pouquinho. Tá. Não é tão ruim. Javan, seu trio favorito? É favorito, ó, agora sim. Não, favorito de jogar, isso que eu quero dizer. Ah, ok. Can't find a work, Captain. Tem uma coisa que é a seguinte. Tem meu trio favorito é batata, hambúrguer e refrigerante, né? Colesterol, um beijo. Marvel tem uma coisa que é a seguinte. É, tem os personagens que você gosta e tem os personagens que você consegue jogar. Tem um personagem que eu gosto muito, seria Thor, Amaterasu e mais alguém. É, que não mas, sabe geral, ainda. Agora seria assim, Thor, Amaterasu e Spencer. Mas a minha equipe atual, se ela tá com Super Screw, Taskmaster e Spencer. Mas assim, eu gostaria muito de querer jogar bem com o Thor, essas coisas assim, mas enfim. Olha, legal. Então, o meu trio, né? Eu não vou falar dos favoritos, se eu fosse querer jogar, né? Mas assim, que eu tô jogando atualmente, que eu tô curtindo é Morrigan, meu melhor personagem ever. Beijo. Cara, ele é o personagem mais chato de se jogar contra, né? Não. O personagem mais chato de se jogar contra é a vampira do Javan. Não, você não sabe. Ah, mas isso no 2. É no 2, mas assim... É no 2. A vampira do Javan no 2, cara. Nossa, você não tem noção do quão chato é aqui. Então a Morrigan, o Dormammu, e eu tô fechando o trio com o Hulk, porque ele é muito rápido, cara. Tá valendo a pena jogar contra ele e ele tira muito life. E é isso. Hulk é o personagem mais fácil de jogar no jogo. Sim, que é mais fácil de combar. Enfim, eu vou ser um pouco cruel. Eu vou perguntar assim, Wesley, qual personagem você tiraria um e qual você colocaria um? De qualquer... Cara... É difícil essa pergunta, mas... Nossa! É um cara, só! Cara, o foda... Não, o foda... Eu tenho a resposta na linha. O foda é que, tipo, o personagem que eu incluiria foi incluído já no Ultimate. Que eu incluiria o Firebrand, que é um personagem que eu gosto pra caralho, desde o Demon's Crest. Really? Legal. Sério, porra, o Firebrand eu acho foda. E eu tiraria o Arthur. Puta que pariu, eu tenho um ódio daquele... Né? Poxa. Mas é pessoal. Excel, qual você colocaria e qual você tiraria? Um que eu tiraria, o Modok, cara. Eu acho que o Modok não merece respeito nenhum e não merece ter jogo nenhum. Concordo. Concordo, já declararam que a gente vai tirar. Ups. Tiraram a cabeça de um paraíba e botaram lá. Corta isso. Isso foi mais ou menos isso, cara. Tipo, não, sério, não dá, cara. Pra que botar o Modok? Ele não merece respeito nenhum, entendeu? Não dá pra respeitar aquela coisa. Exatamente. Qual você inseriria? Qual eu inseriria? Tipo, do universo Marvel e Capcom. Só? Eu também tinha o Luke Cage, né? Eu pensei no Luke Cage lá porque eu gosto dele, mas deixa. Só um, cara? Cara, só um é muito complicado. Eu sei. Mas fala primeiro um. Primeiro porque eu não gosto da Marvel, né? Segundo porque... Fanboy! Thiago botaria o Flash. Eu gosto da DC, cara. Inclui o Batman então... aí pra... Não, eu não colocaria o Flash, cara. Porque se eles fizessem emulador, eu não conseguiria jogar no Mac tudo. Morei pra pescar. Ah, foi boa, vai. Manda bala aí. Não, foi boa, eu só demorei, mas foi boa. Velho, eles podiam botar o Red Skull. Olha só que bizarro ia ser. Pô, eu acho o Red Skull mas realmente respeitável, principalmente porque ele chuta a bunda do Capitão América, entendeu? Eu acho aceitável. Eu realmente não sei qual é o poder do Red Skull. Eu também não. Ser vermelho. Ele tá não aí, tem poder, ele bate no na porrada. Capitão América, é isso que ele faz. Isso aqui. Javan? Cara, pra não ficar igual o Thiago e falar que eu vou tirar o Modok, eu tiraria também a Shulk. Cara... Apesar de ela ser uma personagem que é muito popular na Marvel, pelo menos na atual, sim. Cara, ela é Hulk mulher, what the fuck, entende? Ó preconceito, só porque ela é verde. Não, cara, é porque... É só porque ela tem uma resposta que você, é porque já tem o equivalente lá, né? Exatamente, daí tipo, vem uma mulher Hulk. Então eu também quero uma mulher Wolverine. Ah, tem a X3, ok. Mas eu também quero... Opa! Entendeu? É uma coisa meio bizarra. E colocar, cara... Putz, eu vou falar assim, eu não vou escrever. Só aproveitando o gancho do Javan, a She-Hulk e a X-23 não merecem o mínimo respeito também, tá? Ah, a X-23 até que é legal, porque ela é bacana de jogar, mas a She-Hulk, whatever. Pô, Justin Wong chora sangue porque ele usa a She-Hulk, mas enfim. Sinceridade, a gente não vai respeitar papel, tá? Porque a gente tá falando de quadrinhos. Exatamente. Cara, e adicionar, velho, tem que ser só um mesmo? Só um. Então, cara, acho que então eu botaria o Bass do Mega Man. Uma boa escolha. Sério? Hã? Sério? É, o Bass do Mega Man. Tipo, então, ele é mó legal. Se eu fosse pensar em mais um, eu adicionaria a Ruby Heart também, porque ela sumiu depois do 2, né? Ou como a gente falou durante o cast, dava pra tirar o Sylveon e botar o Mewtwo, entendeu? Sim. Boa. Eu também queria ver Miss Marvel. Eu queria ver. Miss Marvel, cara. Ela, qual foi a coisa mais gloriosa que Miss Marvel fez na vida? Ela deu pro Arqueiro Verde. Tá, voltando aqui. Eu tiraria fácil o MODOK, né? Mas eu vou tirar a Felicia, que personagem inútil para o Marvel vs. Capcom 3. Não. Não era pra aquele cenário, não dá certo. E colocaria o grandioso Capitão Comando. Capitão Comando, melhor personagem ever de todos os Marvel vs. Capcom. Capitão Comando merece respeito. Velho. Merece respeito, cara. Sério, é muito foda, muito, muito bom de se combar. E funcionaria fácil, né? Nossa, ele funcionaria muito fácil no Marvel 3. Bom, Capitão Comando merece respeito. Bom, agora a gente vai pra parte de trecho de música, né? Que a gente vai solicitar nossas músicas. Mas antes a gente tem que falar a respeito do cara que compôs, né? Que fez a composição da trilha sonora de Marvel's Capcom 3. Que é o Hideyuki Fukusawa. Que ele tá por trás das trilhas sonoras de Super Street Fighter 4 e Street Fighter 4. Além de trabalhar em um monte de lugar, que nem Onimusha 2 e etc, né? É que assim, se você for comparar a trilha sonora dos três Marvel vs. Capcom, o primeiro era mais razoável, mais aceitável, né? Porque ele tinha a mescla boa, era a melhor trilha sonora. Sim. Aí o 2 ele pegou só o jazz. Horrível. E do 3 ele é um pouco mais aceitável pela loucura, agitação que tem o jogo, né? Ele pode ser o tuxa, ele pode desincomodar se você escutar ele fora do jogo, mas dentro do jogo ele funciona. O 2 pra mim é emblemático por causa do começar da Kaiser lá. Kaiser, é a cerveja? Ah, é verdade. Vocês lembram disso, né? Eu lembro, cara, era foda. Mas assim, cara, mas é. Olha, eu super ouço a trilha sonora do Marvel 3, mesmo fora do Marvel. Mas é que você gosta desse tipo de música, entendeu? Não é. Mas, assim, cara, assim, é porque ele não foca só no Tuntz Tuntz. Você pode ver que mesmo no Tuntz Tuntz tem umas músicas muito épicas e lindas. Que, tipo, nossa, mas eu acho que a maioria, ela se encaixa mais dentro do jogo. Ela se encaixa dentro do jogo ali na ação. Ah, né? Isso sim. Mas claro, porque é a música de jogo. Sim, que a gente falou um pouco a respeito. Não falou tanto assim, porque a gente. O foco não é tanto do compositor, já que a gente falou um pouco dele no cast de Street Fighter, que é o Game Track número 20, né? Não, mas espera, eu gostaria de falar uma coisa, rapidão. Primeira vez que eu ouvi a música do Capitão América, o tema do Capitão América, cara, é uma coisa assim, é imbatível. Você fala assim, essa música é do Capitão América, do mesmo jeito que a música do Gaio é do Gaio. Tem que colocar uma observação. As músicas que ele pegou, a grande maioria, ele já tinha um tema, ele pegou, fez um rearranjo, ele pode ter melhorado, mas quem criou aquele, vamos supor, eu não sei qual que é o nome técnico, né, mas aquele trecho da música que faz o C do Capitão América não foi ele, né? Eu não sei exatamente quem foi, mas quem fez, sinceramente, cara, ficou épico, porque não é só o Capitão América, é tipo, se eu penso no Homem-Aranha, eu não penso na música do Homem-Aranha lá do filme, coisa assim, eu penso na música do jogo. Sim. E Hulk, mesma coisa, e agora até com os nossos personagens, e, tipo, cada um tem a sua música. E muito foda, muito épico. Uhum. Bom, falando em música, né, eu vou pro nosso primeiro pedido aqui, que vai ser o Wesley Pires. Sempre sou eu que... Sim, nossa, você é um convidado, cara, muito bonito. É ridículo, né, cara? É, que merda, né? Fazer o quê? Mas vamos lá, lasca isso aí. Eu quero fazer uma observação. Eu já ia perguntar, observou direitinho, hein? Eu tô observando, na verdade, o avatar do Wesley. Eu achei ele muito bonitinho. Que é o cachorrinho de óculos. Um cachorro hipster. Muito fofo seu avatar. Cachorro hipster. Então eu continuei. Sim. Eu acho o avatar dos avos é mais fofo, só dizendo. É um troll face natural. Não, mas já emendando comigo aqui, apesar de eu ter... Apesar de eu ter citado a trilha ser, né, tipo, ser muito tuntz-tuntz, e ouvindo fora do contexto do jogo me incomodou, mas isso é opinião pessoal, toca aí. A música que eu escolhi primeiro é de tema, é do Wolverine e me destacou principalmente por causa dos arranjos da guitarra. Tem o tuts tuts, só que a guitarra sobrepõe muito fácil lá, cara. Então, gente, ouve a música do Power Rangers, do Mighty Morphin Power Rangers, e depois ouve essa música. Desculpa, é o mesmo solo. Foda-se, tá foda mesmo assim. Não, mas é tipo, todo mundo copia de algum lugar, fato. Mas é impressionante, cara. Sempre quando eu tô jogando com alguém de Wolverine, eu me lembro do Power Rangers, que é impossível. Não, é muito parecido. Mas sério, tem até um vídeo no YouTube. O Wolverine é o Power Ranger amarelo? Hã? Nossa senhora, Zabuza, pelo amor de Deus. Eu tô zoando. Caralho, ele tinha sido do site do Nelson Rubens, velho, não pode. Ok. Mas não vou dizer toca aí não, solo aí, porque é solo pra caralho. Solo aí. Música que eu vou pedir, essa é uma música que de cara me fez nostalgiar e fez eu ter um hype extremo. Gozar, que entre aspas. Que é o rearranjo do tema do Zero, do Mega Man X2, que é o tema do Zero desse jogo. E, cara, não tem o que falar, essa música é muito foda. Toca aí, ok, Zero Team. Eu sou um cara que sabe todos os nomes de todas as músicas do mundo. Eu quero a música tema do Dr. Doom, porque o Dr. Doom é foda, ele merece um pouco de respeito, sim. Ainda que ele tenha um subalterno ridículo como Modok. Mas ele, cara, ele governa Latveria, cara. Latveria foi da Wii. Qualquer cara que governa um país com nome true desse merece todo o respeito do mundo. Pô. Só pra constar, o nome da música é, o, é tema do Dr. Doom. Olha só. Dr. Olha só que bonito, né? Poucas músicas no jogo tem realmente nome, né? Tipo, exatamente, aí eu me confundo, então eu prefiro não arriscar. É tipo só o nome da música, sei lá, do X-23 ou do Deadpool que tem nome mesmo. Ah, então toca aí o tema do Dr. Ray, tipo, o tema não, do Dr. Não, pede sou eu. Então toca aí o tema do Dr. Doom. Então, para a primeira música aqui, eu vou pedir, vai ser a música que já foi citada pelo Javan, que é a música mais icônica da série, na minha opinião, que é a música tema do Capitão América, quase falei Capitão Comando, olha só, do Capitão América, cara, ela, sério, se a música do Gael faz o hype que ela tem no Street Fighter, essa música faz o mesmo efeito para o Marvel's Capcom, para a série, né? Concordo. Principalmente que ela não teve mudanças, assim, né? A introdução que é icônica é a mesma coisa, né? Taran, taran, taran, foda. Muito foda, muito foda. Sério, então, toca aí. Ah, eu de novo. Não, eu tava... Quando eu tava olhando aqui a OST, eu queria escolher um tema de personagem e outro avulso. E, tipo, apesar de todos os temas serem um pouco curtos, tirando alguns, assim, eu consegui achar um. O tema de Asgard, que eu achei maneiro pra caralho, assim. Quando me falaram, eu achei, tipo... O tema de Asgard de meio... Eu achei ele, minha opinião. Não, eu achei ele parecido com o tema, a abertura. Mas é por isso que eu achei legal, parecia um negócio meio assim, espionagem, então, sabe? É o tema de. Geralmente, quando você vai jogar o jogo, você geralmente não ouve essas músicas de cenário, porque você tem que trocar lá na opção. Na opção pra modo dinâmico ou modo normal. Mas eu acho que o motivo principal de eu ter gostado dessa música. Foi porque ela me lembrou muito o compositor do Metal Gear. Me lembrou muito, assim, muito mesmo. E também por ter fugido da pegada techno, assim, um negócio mais instrumental. Enfim, tô divagando pra caralho. Toca isso aí. Música a segunda música que eu escolhi ela especialmente por ela mudar, ela tipo, trocar tudo que tem nas músicas do Marvel vs Capcom 3. É, tem poucas músicas nesse jogo que elas são diferentes. Por exemplo, a maioria das músicas elas têm uma batida eletrônica muito rápida ou uma batida épica, é, sabe, uma coisa mais violino, mais violoncelo. Mas geralmente todas têm uma batida bem eletrônica. Só que algumas músicas, como a música do X-23, T-Hulk, ou do próprio Deadpool, são músicas diferentes. A música do X-23, por exemplo, é uma música bem baladinha. A música X-23, ela define o que seria uma baioneta no jogo, assim. É, exatamente. E ela é cantada música... também, sim, muito ela bonita. Ela é cantada. E a do Deadpool também, que é um rap, basicamente, sabe? Um rap com que rock, assim? Tipo... É um rap com rock muito bacana. E a que eu escolhi não é cantado, não é nada, mas é do Taskmaster, que, cara, é tipo uma música muito épica. Que ela é uma música... Parece que ela é uma coisa de banda, de bandinha, de exército, sabe? Com bastante batida de tambor, essas coisas assim. Bastante... É, trombone, não. Como é o nome daquele instrumento? Trompeta, isso. Trompeta não, trombeta, né, meu filho? Ok. É. Trompete. Trompeta. Sei lá, é uma mistura de trompete com trombeta. Ok, então... É tema de guitarra, praticamente, né? Tema bélico. Exatamente. É um tema muito bélico, mas assim... Cara, encaixa tão bem com o Taskmaster que agora toda vez que eu vejo o Taskmaster me vem essa música em cabeça e é essa música que eu vou escolher. A música que eu escolho, então, é o tema do Taskmaster. Toca aí. Sentido. É, então, pra minha segunda e última música, uma música muito bem escolhida pelo senhor Javan, né? Uhum. A música daquele cara que não é amigo do Ken. Quem? Não, ele é amigo do Ken, sim. A música do cara mais manjado de todos os jogos de luta possível, porque, sério, eu já tô ficando de saco cheio de ver ele em qualquer jogo de luta. O Dan. E qualquer cara que não sabe jogar o mínimo do jogo, pega ele... Encosta num canto e fica Hadouken, Hadouken, Hadouken, Hadouken, Hadouken, Hadouken. Pega o nome do site e seja feliz com o Ryu. E não faz mais nada, tá ligado? Mais nada. Então toca aí a música do tema do Ryu. Que ficou muito épica, aliás. pra finalizar, uma música que, desculpa o palavrão, mas puta que pariu, sério. Eu falei assim, vou pegar um tema que é um que seria rock, eu falei, vou escutar a música do Dante, provavelmente vai ter uma guitarra. Aí tem guitarra, vira um techno. Aí eu falei, vou escutar a música do Deadpool, aí tem uma guitarra, aí vira um rap com rock, assim, rap rock, né? Aí eu falei, nossa, eu falei, beleza, escolhi as duas músicas, né? Aí eu falei, cara, deixa eu olhar a música do Arthur, mas deve ser pai pra caramba. De repente tu começou a tocar aquela guitarra, eu, meu Deus, sério, que não, música foda. Eu fiquei puto porque... Eu escolhi... Exatamente. É eu que faço a pauta e escolho primeiro. Aí, pra quem jogou Ghost in Goblins lá, é a música da primeira fase lá, sem tirar nem pôr. Sim, cara, exatamente. Que música foda. Que guitarra introduzindo ali. Cara, sério. Vamos tocar lá aí. Um beijo. Então, galera, vamos ficando por aqui nesse cast que eu finalmente voltei a participar depois de alguns transtornos e um cast marcado no dia que eu voltava de viagem e meu modem deu problema, que foi fantástico também, né? Eita! Você tá trazendo um azar pra gente, ó. Caiu o Wesley Pires, caiu o Javan, cadê? É, deve ser eu que tô trazendo azar mesmo, né? Uhum. Eu caí demais nessa putaria toda aí. Nossa, banho de agobeta em você, meu filho! Reza uma Ave Maria na frente do seu modem aí pra ver se funciona. Zabs, seria legal se colocasse uma música de macumba, né? Tipo, benzeu. Valeu, galera, pela participação. Espero que vocês tenham gostado bastante desse cast. Como de todos os outros, de preferência os que eu participo, né? Porque os que eu não participo não tem a mínima graça. É, eu me diverti. Lembrando a vocês... Na sua cara! Seguir... Ele não se divertiu na minha cara, não. Ninguém se diverte na minha cara, não. Eu me diverti com podcast, pô. Ah, tá. Nem você. Não, vindo do Wesley Pires, a gente duvida de tudo, né? Eu me diverti mesmo. Siga o nosso Twitter, acompanhe nossas promoções, fiquem de olho nos nossos anúncios. Aliás, uma promoção instantânea. Você que chegou a escutar esse cast até aqui, vamos fazer uma promoção pra gente sortear. Sabe o Hubble Indie Pack 3? Que tem 10 joguinhos, incluindo o Hubble Pack 2. Eu vou sortear, mas eu não quero fazer um sorteio pelo Twitter. Então eu vou fazer um sorteio pelos comentários. Então quem comentar vai estar participando do sorteio que eu vou realizar no próximo podcast, na leitura de e-mails, né? E então, boa sorte pra quem estiver participando. Como eu sou uma pessoa muito Jackson que comenta em todas. Como eu sou uma pessoa muito atenta, deixa eu perguntar. Foi isso aí que você deu de presente pra gente? Eu dei presente pra toda a equipe, beijo. Vamos esclarecer, ele deu de presente pra todo mundo o jogo, né? Exato. Os jogos, né? Os jogos. Exemplo de chefe. Isso, muito obrigado. Bom, só pra acrescentar aqui, então qualquer opiniões a respeito do Marvel, suas opiniões, suas experiências, né, também guardem pra vocês. Compartilhe com a gente, não seja que nem Excel, que fica só assistindo. Não seja egoísta. Compartilhe com a gente aí, fala a respeito das músicas que vocês mais gostam, né? Mande e-mail para gametrack@meluix.com. Uhum. Comentem aqui embaixo, digam isso, nome, idade, cidade e gênero sexual. É isso aí. E também participe da nossa promoção do Left 4 Dead 1 e 2, que a gente vai estar sorteando através do Twitter, né? Valeu pela participação de todo mundo, valeu sua participação, Javan. Oi, Fran, que isso, é só me chamar aí que eu venho falar de música de jogo. Não, você não. Tá de castigo, a gente só vai te chamar agora depois de você se mudar e se matricular na faculdade, igual um bom menino deveria ter feito. E lançar um novo new game. Ok. Nossa, de brigações. Trollagem. Ok. Valeu, Wesley Pires, pela participação. Ah, ok. Eu fui pidão dessa vez, confesso. Vai, mas é divertido gravar com vocês, falar. Agora você é da equipe, você vai participar bem mais, fica tranquilo. Como assim? E você não vai ganhar nada por isso. É, com certeza, você deixa bem claro. Ah, eu ganho satisfação. Olha só que lindo, hein? Ah, agradecido mesmo. Eu me autoconvidei, o Zavos aceitou o convite desse pidão. Eu agradeço de verdade. Essa idade. Valeu, Zabuza. Oh, muito obrigado. Valeu, simples, valeu, Excel. Sinto, né? É, de nada, precisando, não me chame. E quando possível, a gente tá aí, né? Sigam nossos Twitters também. Não sigam só os do MeloX. Menos o do Javan. Toda vez é isso. Arroba, né? Excel, arroba Zabuzeta, arroba Javan, arroba. Até quando eu não tô. Vai. Não é arroba Javan, mas tudo bem. Arroba Javan, arroba Javan. Segue, Javan, segue esse mesmo, galera. Arroba Javan. O cara que é Javan deve ter 1000 seguidores, porque não pensa que. Pois é. 1000 seguidores, olha que convencido. Enfim, vamos lá. Tchau, pessoal. Até a próxima. E adeus. Bionic, tchau. Bionic, tchau. Nossa, meu Deus. Pera aí, rapidinho, 2 minutinhos que eu tô terminando o jogo aqui quando solta muito. Puta que pariu. Fala, cara, meia lua. Melo X, é Melo X. Não, eu sou o treinador, eu só posso assistir. Melo X, rápido. Ah, tá, então xinga. Então xinga o atacante, vai, ataca. Pouco hentai de pokémons comparado a outras coisas? E olha que eu procurei. Fica aí gravado pra galera, né? Ah, não, o pessoal já sabe que eu procuro esse tipo de coisa. O Tetas que eu diga, mandei o link esperto pra ele lá do Xvideos. Garoto é novo, é inocente, você faz uma coisa dessa, velho? E não, você tá educando ele, pra ele ser uma boa pessoa no futuro. É, com certeza vai ser uma boa pessoa no futuro.